me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Ano passado eu morri, mas esse ano. Eu sonho mais alto que drones. Combustível do meu tipo, a fome. Pra arregaçar como um ciclone. Pra que amanhã não seja só um ontem. Com um novo nome, o abutre ronda, ansioso pela queda. Fim do mágoa, mano, eu sou mais que essa pedra. Corpo, mente, alma, um tipo Ayurveda. Estilo ave, eu corro no meio das pedras. Na trama tudo, os drama tudo, eu sou um dramaturgo. Conclama se afastar da lama enquanto inflama o mundo. Sem melodrama, busco grana, isso é Rosana em curso. Capulanas, katanas, busca nirvana, é o recurso. É o mundo cão pra nós, perder não é opção, certo? De onde o vento faz a curva, brota o papo reto. Não deixo quieto, não tem como deixar quieto. A meta é deixar sem chão quem? E o de nós sem teto, vai! Tenho sangrado demais, demais. Tenho chorado pra cachorro. Figurinha premiada, brilho no escuro, desde a quebrada avulso. De gorra tudo morros, camarada tudo. De peça no forro, os piores impulsos. Só eu e Deus sabe o que é não ter nada, ser expulso. Ponho linhas no mundo, mas já quis pôr no pulso. Sem o touro, nossa vida não vai, é de um cachorro triste. Hoje cedo não era um hit, era um pedido de socorro. Mano, rancor é igual um tumor, envenena a raiz. Onde a plateia só deseja ser feliz, saca? Com uma presença aérea, onde a última tendência é depressão com aparência de férias. Vovó diz, odiar o diabo é mó boi. Difícil é viver no inferno. E vem à tona que o mesmo império canalha que não te leva a sério interfere pra te levar à lona. Então repite, diz: tenho sangrado demais, demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, morri. Mas esse ano eu não vou. Se Deus quiser. Tenho sangrado demais, demais. Tenho chorado pra cachorro. Ei, ei, ano ei. Passado eu morri, mas esse ano. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Elas são coadjuvantes, não melhor figurantes. Que nem devia estar aqui. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Tanta dor roubar nossa voz, sabe o que resta de nós. Alvos passeando por aí. Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência é roubar um pouco de bom que vivi. Por fim, permita que eu fale, não as minhas cicatrizes. Achar que essas mazelas me definem é o pior dos crimes. É dar o troféu pro nosso algoz e fazer nós sumir. Tenho sangrado demais, demais. Tenho chorado pra cachorro. É isso. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Seguindo em frente. Tenho sangrado demais. Levanta a cabeça. Tenho chorado pra cachorro. Você entendeu? Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Como diria Zé Limeira. Tenho sangrado demais, demais. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, morri. Mas esse ano eu não morro. Se Deus quiser. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. Tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Satisfação, senhoras e senhores. Nossa nave decola se despedindo nesse momento. Seu camarada Emicida se vai agora. A gente se encontra por aí nesse mundão louco, certo? cuide. Até a próxima. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não.